Portal Brigoso, só lançamento brabo. E aí? O verdadeiro dog malvado tem nome. VT? É o Dani do Chatinho. Trio do Coque na cena. É o Ney. Nem melhor, nem pior, o diferenciado. MC K de Paris, você que lute. Fica de lado e não se emociona. Toma a rachada dos caras que não se ama. Safada na cama, já sei o que eu faço. Vou descontar minha raiva quando ele me ataca. Vou descontar minha raiva. Sua gostosa do c... Para! Seu gostoso. Yeah. Seu gostoso. Gostoso. Ah. Gostoso. Gostosa. Baixada só eu de quatro na tua cama. Tentando bota, pedindo soca. Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo. Baixada só eu de trás, só eu de trás, só eu de quatro. Seu gostoso. Gostoso. Seja fada. É o príncipe cachorrada. Bota a nota, bota, bota, bota, bota, bota, bota a nota, bota, bota, bota, bota. Absurdo de mulher, geral viaja, cê é bruxa, cê é fada, me enfeitiçou na sentada, na frente do paredão. Bota a mão no chão, jogou pra lá, jogou pra cá e passa a mão no bucetão. O Geta Broge te bota no capô por sem parar. O Geta Broge te bota no capô por sem parar. Bota a nota, bota, bota. Bota no capô por se parar. Vou botar pra te machucar. Eu vou botar, vou botar pra te machucar. Pega a serequinha pra não ver desenvolver. Vou arrebentar pra você capar. Eu vou botar, vou botar pra te machucar. Pega a serequinha pra não ver desenvolver. Vou arrebentar pra você capar. O GW hoje te bota no capô por se parar. O GW hoje te bota no capô por se parar. Vou botar pra te machucar. Joga serequinha pra não perder o bobe. Eu vou arrebentar pra você capar. Joga serequinha pra não perder o bobe. Eu vou botar pra você capar. Joga serequinha pra não perder o bobe. Eu vou arrebentar pra você capar. Joga serequinha pra não perder o bobe. Eu vou botar pra você capar. Fica em casa, porra. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Absurdo de mulher, geral viaja, cê é bruxa, cê é fada, me feitiço na sentada, na frente do paredão. Bota a mão no chão, jogou pra lá, jogou pra cá e passa a mão no bucetão. O Geta Broge te bota no capô por sem parar. O Geta Broge te bota no capô por sem parar. Bota a nota, bota no capô por sem parar. Vou botar pra te machucar, eu vou botar. Vou botar pra te machucar. Joga serequinha pra não ver desenvolver. Vou arrebentar pra você capar. Vem na sequência da plantação. Com o rabo pro alto, tomando pressão. Vou lavar na sequência da plantação. Com o rabo pro alto, tomando pressão. O GW hoje te bota no capô por sem parar. O GW hoje te bota no capô por sem parar. Vou botar pra te machucar. Vem na sequência da plantação. Com o rabo pro alto, tomando pressão. Vou lavar na sequência da plantação. Bota, tomando pressão. Vou lavar na sequência da plantação. Com o rabo pro alto, tomando pressão. Vai na sequência da plantação. Caralho. Fica em casa, porra. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Falar do Nordeste pra muitos é ninguém não, pô. E o Lasque é papá, parece. Essa noite eu e você, gera na favela. Rebola gostoso com os menor que tá de peça. Então brota na biqueira, aproveita que a hora é essa. Senta, senta com a buceta, senta, senta com a xereca. Então rebola gostoso com os menor que tá de peça. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Só vou rebolar gostoso com os menor que tá de peça. Só vou rebolar gostoso com os menor que tá de peça. Cada produção tá deixando o menino rico. É show toda semana. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Essa noite eu e você, gera na favela. Rebola gostoso com os menor que tá de peça. Então brota na biqueira, aproveita que a hora é essa. Senta, senta com a buceta, senta, senta com a xereca. Só vou rebolar gostoso com os menor que tá de peça. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Sento com a buceta, sento, sento com a xereca. Só vou rebolar gostoso com os menor que tá de peça. Só vou rebolar gostoso com os menor que tá de peça. Cada produção tá deixando o menino rico. É show toda semana. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. E aí, pânico no beat. Fala pra elas que o mano chefe tá na casa. Vale a pena lembrar, né? A fila do fluxo. É o lugar da D.O. Conheci uma safadinha da rebolada maluca. Conhecida na favela como Dona Ju. Eu tô pra ver alguma coisa maior que a tua. Só porque sou dançarina e tenho bumbum na nuca. Eu já sei o que ele quer surra de bunda. Quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Bunda. Ele não viaja na minha. Viaja na minha bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Bunda. Dançarina e tenho bumbum na nuca. Pânico no beat. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Conheci uma safadinha da rebolada maluca. Conhecida na favela como Dona Ju. Eu tô pra ver alguma coisa maior que a tua bunda. Só porque sou dançarina e tenho bumbum na nuca. Eu já sei o que ele quer surra de bunda. Quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. Surra de bunda. Ele quer surra de bunda. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Ele não viaja na minha. Viaja na minha bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Surra de bunda. Bunda. Anota pra que não esquece. Américo original. Eu tô bolado pra caralho. Ela é safada, quer fuder comigo. Sabe que eu sou louco, viciado no perigo. Eu tô lá no baile pra ficar chapada. Te pego de jeito, tapa na budina, cara. Te pego de jeito, vê se tá me patará. Entrando pra grota que tá soltada, ela tá querendo. Só vou embora. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota

empurra, filha da puta. Então, então, então deixa, deixa você me empurrar. Então deixa, deixa você me empurrar. Então deixa, deixa você me empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra na filha da puta. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra na filha da puta. Então, então, então deixa, deixa você me empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra na filha da puta. Então, então, então deixa, deixa você me empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra na filha da puta. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. É o Prince Cachorrada, gosto muito dessa vida. Troca na batida, neguinha. Tu me manda uma mensagem, vai rolar festinha. Então brota aqui na base que tem putaria. Pode chamar tuas amigas, acaba no outro dia. Vou te deixando excitado, passando alegria. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como um anjo. Eu vou chupar tua buceta, te deixar sugante. Eu vou apagar a luz, você vai estar suada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou chupar tua buceta, cedo, cedo, cedo. Eu vou chupar tua buceta, te deixar ofegante. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Tu me manda uma mensagem, vai rolar festinha. Então brota aqui na base que tem putaria. Pode chamar tuas amigas, acaba no outro dia. Vou te deixando excitado, passando alegria. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como um anjo. Eu vou chupar tua buceta, te deixar fudante. Eu vou apagar a luz, você vai estar suada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou chupar tua buceta, cedo, cedo, cedo. Eu vou chupar tua buceta, te deixar fudante. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. Eu vou cair de boca na sua jota molhada. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Foi só sensação, só sensação de bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu sou o K. Foi só sensação de bota, bota, bota, bota, bota. De Bob, né? Aquela poxa no Instagram é de tirar o ar. De feita gostosa, viciada em acertar. Tu gosta do meu real, eu gosto de tacar pica. Corta pra negócio, o rolo do dedo na magia. Pode trazer as amigas que o mante gosta. Tô preparado para te tacar pica. Pode trazer as amigas que o mante gosta. Tô preparado para te tacar pica. Eu sou gestão de bota, bota nessa na minha coisa toda. Toma essa foca. Toma virando, eu sou sensação de bota, bota nessa na minha coisa toda. Toma essa foca, toma virando, eu sou sensação de bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu sou sensação de bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu sou sensação de bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Portal Brigoso, solista muito brabo. Poxa no Instagram é de tirar o ar. De feita gostosa, viciada em acertar. Tu gosta do meu real, eu gosto de tacar pica. Corta pra negócio, o rolo do dedo na magia. Pode trazer as amigas que o mante gosta. Tô preparado para te tacar pica. Pode trazer as amigas que o mante gosta. Tô preparado para te tacar pica. Eu sou sensação de bota, bota nessa na minha gostosa. Toma sua foca. Toma piroca, eu sou sensação de bota, bota nessa na minha gostosa. Toma sua foca, toma piroca, eu sou sensação de bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Então toma porradão. Cego abusado. Tá ligado, né, pai? Caralho, é o Balaquinha. Ô Hoje ela tá diferente no clima de sedução. Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação. As inimigas que lute que ela não dá condição. A na boa vai descendo, dando close de bunda. A na boa tá descendo, dando close de bunda. Vai representar por cima, a brita já já ele aqui. Na onda do Black lança, hoje ela tá na tona. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. Vai na boa, joga o muco, ela vai de frente, ela vai de costa. Então toma porradão, toma dona xota, então toma porradão. Toma dona xota, então toma porradão. Portal Perigoso, só lança muito brabo. Hoje ela tá diferente no clima de sedução. Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação. As inimigas que lute que ela não dá condição. A na boa vai descendo, dando close de bunda. A na boa tá descendo, dando close de bunda. Vai representar por cima, a brita já já ele aqui. Na onda do Black lança, hoje ela tá na tona. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. É na pica que ela bota, a xereca foda. Vai na boa, joga o muco, ela vai de frente, ela vai de costa. Então toma porradão, toma dona xota, então toma porradão. Toma dona xota, então toma porradão. É Portal Perigoso, só lançamento brabo. Eu tento bala, sabe como é, né? Naquele pi. Por aqui, nada mudou. Eita porra, que delícia. Ela sentando na pica, jogando a bunda pra cima. Hoje eu vou te macetar. Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra cá. Hoje eu vou te macetar. Bota essa porra, ai que delícia. Fumando, bate sentando na pica. Vou rebolando, vou deslizando com a mão na minha nuca. Eu tô gostando, deixa eu lá dentro fazer movimento. Bate na minha cara, adoro no sexo. É o selvagem, não tem mistério. Pode gozar dentro, pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Meteu na base, só bala. Portal Perigoso, só lança mito brabo. Eita porra, que delícia. Ela sentando na pica, jogando a bunda pra cima. Hoje eu vou te macetar. Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra cá. Hoje eu vou te macetar. Bota essa porra, ai que delícia. Fumando, bate sentando na pica. Vou rebolando, vou deslizando com a mão na minha nuca. Eu tô gostando, deixa eu lá dentro fazer movimento. Bate na minha cara, adoro no sexo. É o selvagem, não tem mistério. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Pode gozar dentro. Meteu na base, só bala. É Portal Perigoso, só lançamento brabo. Atenção, bandidos sem coração. Tá de boa, boy. Danilo Chatinho e o pequeno no comando. Yeah, yeah. O verdadeiro dog malvado tem nome. VT. Nem melhor, nem pior, o diferencial. Bandido sem coração, eu no carro de ninguém. Aproveita a primeira atrás, que a segunda já não tem. Tá ciente do meu corre, com as amigas tá também. Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém. Eu vou te empurrar pro fundo, mas vai ficar tudo bem. Tá com caralho, VT. Vem mulher, chega pra cá que a fase tu sabe de fó. Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. Sente cê tá piroca, tá de boa. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. O GWD é o campo, se gritar vai ser pior. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. Sente cê tá piroca, tá na pop, cê tá sem dó. Yeah, yeah. 70 pirocada, pirocada, pirocada, da top 70 pirocada, da top 70 E no beat só pra hit. Portal Brigoso só lança muito brabo. Bandido sem coração, eu no carro de ninguém. Aproveita a primeira trança, que a segunda já não tem. Tá ciente do meu corre, suas amigas tá também. Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém. Eu vou te empurrar com força, mas vai ficar tudo bem. Tá com caralho, VT. Para! Vem, mulher, chega pra cá, que a fase tu sabe de cor. Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior. 700 pirocata da top, cê tá sem dó. 700 pirocata de boa. 700 pirocata da top, cê tá sem dó. 700 pirocata da top, cê tá sem dó. O GW deu o campo, se gritar vai ser pior. 700 pirocata da top, cê tá sem dó. 700 pirocata da top, cê tá sem dó. 700 pirocata. E aí? 700 pirocata, pirocata, pirocata, da top 700 pirocata, da top 700 abaixo do mundo, é o Edinho Vilão. Top na batida, na base que tá voz. Não pega, mas não se apega, só quer te satisfazer. O whisky Red Bull, ao som de Matuê. O bonde te dá prazer, só não vem se envolver. Comentário tá rolando e ela vem me conhecer. Comentário tá rolando e ela vem me conhecer. Olha o que ela vai dizer, ó. É um filho da puta, mas você sabe foder. Aprecio a putaria, gosto de sentir prazer. Eu só quero te dar, não quero você, eu só quero gozar. Sem me envolver, quero usar sua piroca. E aí, quer foder? Sem me mimir, bota aqui. Sem me topar, por raiva da loja. Sou um sexo, uma aventura. Depois de um monte de foco, foco. Sem me mimir, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aqui. Sem me topar, por raiva da loja. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Loqueta Music. Os melhores lançamentos. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Nós pega, mas não se apega, só quer te satisfazer. O whisky Red Bull, ao som de Matuê. O bonde te dá prazer, só não vem se envolver. Comentário tá rolando e ela vem me conhecer. Comentário tá rolando e ela vem me conhecer. Olha o que ela vai dizer, ó. É um filho da puta, mas você sabe foder. Aprecio a putaria, gosto de sentir prazer. Eu só quero te dar, não quero você, eu só quero gozar. Sem me envolver, quero usar sua piroca. E aí, quer foder? Sem me mimir, bota aqui. Sem me topar, por raiva da loja. Eu sou um sexo, uma aventura. Depois de um monte de foco, foco. Sem me mimir, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aqui. Sem me topar, por raiva da loja. Bota aí, bota aí. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Esse é o canal Loqueta Music, tipo Mega Sena, acumulando milhões. Pedrinho do Charme, diferenciado, Ale Oliveira, do nada, CNT deu nada, top na batida, cachorro de raça. Ela viaja do meu jeito, cara de safado, empina essa bunda, joga esse rabo. Faz a posição que hoje eu vou te machucar. Bebe de tapa na cara e começa a rebolar. Vou rebolando minha chota, pode botar usando na minha cara. No talento tu me bota, vai girando na cara. Vou dizer, vou dizendo devagarinho, vou dizendo gostosinho. Vou dizendo devagarinho, vai girando na cara. No talento, no talento tu me bota, no talento, no talento tu me bota. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Diretamente, DJ Pop, cê tá lançando pedrada, hein, cachorro? Ela viaja joga do meu jeito, cara de safado, empina essa bunda, joga esse rabo. Faz a posição que hoje eu vou te machucar. Pega de tapa na cara e começa a rebolar. Vou rebolando mexota, pode botar usando a minha cara. No talento tu me bota, vai jogando na cara. Vou deslizando, vou deslizando, devagarinho. Vou deslizando, gostosinho, vou deslizando, devagarinho. Bateu o fio com toda molhadinha. Ai, ai, ai, ai. Festa Lançamento Brabo. E é mais um ano de John Jones. Não tem jeito. MC Dai, junto com MC CH da GO. Brabo demais, é ele mesmo. Me impressionei na sentada da bandida. Quanto mais eu dava tapa, mais apimentava o clima. Toda safadinha por cima de mim, gemendo bem alto, falando pra mim, gemendo bem alto, falando assim. Eita, ela mesmo. Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho. Sentar gostosinho, do jeito que matizou. Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho. Sentar gostosinho, do jeito que matizou. Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho. Do jeito que matizou no pique. Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho. Do jeito que matizou no pique. Ei, Flavinho, ei, Flavinho. Chega aí, chega aí nesse som, meu irmão. Tava com saudade. Brabo demais, tá o Gregor, muito brabo. Me impressionei na sentada da bandida. Quanto mais eu dava tapa, mais apimentava o clima. Toda safadinha por cima de mim, gemendo bem alto, falando pra mim, gemendo bem alto, falando assim. Eita, ela mesmo. Eu vou sentar, ela é bruxa e de noite ela é fada. Vou botar tudo lá dentro. Tu gosta quando maltrata, eu vou botar tudo lá dentro. Bota, tira, tira, bota. Vai tocar que eu tô querendo. Maltrata minha chota, deixa ela ardendo. Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento. Se liga no macetinho que eu faço pra ficar lá dentro. Caralho! Olha o movimento desse monumento. Bata a palma com o bumbum na pica subindo e descendo. Olha o movimento. Tô querendo, vai soca que eu tô querendo. Mas tudo brega, maltrata minha chota, deixa ela arder. Tá o brigo, só um chapinho brabo. Só tá brava que eu quero cantar. A caladinha ficou louca, a bichinha tá tarada. De dia ela é bruxa e de noite ela é fada. Vou botar tudo lá dentro, tu gosta quando maltrata, eu vou botar tudo lá dentro. Bota, tira, tira, bota, vai tocar que eu tô querendo. Maltrata minha chota, deixa ela ardendo. Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento. Se liga no macetinho que eu faço pra ficar lá dentro. Olha o movimento desse monumento. Bata a palma com o bumbum na pica subindo e descendo. Olha o movimento desse monumento. Maltrata minha chota, vai soca que eu tô querendo. Vai soca que eu tô querendo. Vai soca que eu tô querendo. É Portal Brigoso, só lançamento brabo. Tu maltrata minha chota, deixa ela arder. Será pipiu? Tá mec. Famoso produziu, é mais uma estourada. Feita massa, ela me excita. Fica invocada quando pego suas amigas. Nem tô namorando, pra que tá se cobrando? Só fiquei contigo e tu fica espalhando. Pensa que eu sou besta, eu não amo, eu engano. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo. Não aguenta 10 minutos, mas paga de criminoso. O amigo já ligou, vai fazer a hora dele. Vai maltratar minha chota, ele se encabou. Mas gente, eu desço a noite toda, ele fica todo bobo. Faço uma sou que produziu da Mac. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Feita massa, ela me excita. Fica invocada quando eu pego suas amigas. Nem tô namorando, pra que tá cobrando? Só fiquei contigo e tu fica espalhando. Pensa que eu sou besta, eu não amo, eu engano. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo. Não aguenta 10 minutos, vai pagar de criminoso. O amigo já ligou, vai tarde, é hora de. Vai maltratar minha chota, ele se encarou, mas gente, eu desço a noite toda, ele fica todo bobo. Faço macete. Só que esse cacete. Só que esse cacete. Só que esse cacete. Ele sim sabe o macete. Ele sim sabe o macete. Ele sim sabe o macete. É Portal Brigoso. Só lançamento brabo. Mais uma do terror. Essa que eu sou louco da favela, faço com sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Essa que eu sou louco da favela, faço com sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Peraí, Jojo, lança lá. Vai, carai. Sassarica em cima da pica, novinha safada, vai na posição. A novinha que cana xereca, novinha safada, tá cheio de tesão. Soca no rabetão, que solta com pressão, soca no rabetão. Soca no rabetão, que mais? Soca com pressão, então soca no rabetão. Tá no rabetão, tão, tão, tão. Essa que eu sou louco da favela, faço com sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Essa que eu sou louco da favela, faço com sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Ela empinando pra mim, de quatro falou me bate. Peraí, Jojo, lança lá. Vai, carai. Sassarica em cima da pica, novinha safada, vai dar posição. A novinha que cana xereca, novinha safada, tá cheia de tesão. Então soca no rabetão, que soca com pressão, então soca no rabetão. Soca com pressão, então soca. Lançamento brabo. Ô, que pegadinha safada, meu irmão. Esse abalo é foda. Eu viajei no bronze dela, meu Deus, é que loucura. A foto no Instagram, a legenda é a Turo Suta. Na hora H, ela tirou a blusa, me chamou com a mãozinha e disse pra eu empurrar. Empurra, empurra. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Empurra. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Portal Brigoso, só lança muito brabo. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Ei, Wesley, cadê a batida, pô? Bronze dela, meu Deus, é que loucura. A foto no Instagram, a legenda é a Turo Suta. Na hora H, ela tirou a blusa, me chamou com a mãozinha e disse pra eu empurrar. Empurra. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Empurra. Bate na minha cara e maltrata minha bunda. Portal Brigoso, só lançamento brabo. Quer hit, é? Toma. Caralho. Chavoso e o Balaquinha junto, não tem jeito, tá mec, tá mec. Chavoso na produção, o Balaquinha. Solta mais uma que é explosão. Eita, menina safada, só quer safadeza, Balaquinha. E Chavoso vai te convidar pra ter. E nessa matina, esse 2x2, quero ver se tu aguenta. É só um macete, então vai, experimenta. É só um macete, então vai, experimenta. Lançamento brabo. Eita, menina safada, só quer safadeza, Balaquinha. E Chavoso vai te convidar pra ter. E nessa matina, esse 2x2, quero ver se tu aguenta. É só um macete, então vai, experimenta. É só um macete, então vai, experimenta. Só lançamento brabo. Como diz meu empresário,

só lançamento brabo. Ô Rian, nós tá sem ideia, hein? Corra. Não, não, não. Tá Mac, tá Mac. É o Balaquinho. Já fiz o macetinho, ela ficou viciada. Eita morena charmosa, eita morena safada. Usei o macete 2 e ela ficou gamadinha. Agora é macete 3 e ela viajou na minha. Agora é macete 3 e ela viajou na minha. Que é hit, é top. Eu tô viciada no teu macete. Eu tô viciada no teu macete. Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho. Vou jogando a minha raba no macete do novinho. Eu tô viciada no teu macete. Eu tô viciada no teu macete. Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho. Vou jogando a minha raba no macete do novinho. Tu vai sentar devagarinho no macete do novinho. Tu vai ficar devagarinho no macete do novinho. No macete, no macete, no macete, no macete, no macete, macete, macete, macete, macete do novinho. Ria no beat, cara. Só hit. Portal Perigoso, só lançamento brabo. Ela ficou viciada. Eita morena charmosa, eita morena safada. Usei o macete 2 e ela ficou gamadinha. Agora é macete 3 e ela viajou na minha. Agora é macete 3 e ela viajou na minha. Que é hit, é top. Eu tô viciada no teu macete. Eu tô viciada no teu macete. Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho. Vou jogando a minha raba no macete do novinho. Eu tô viciada no teu macete. Eu tô viciada no teu macete. Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho. Vou jogando a minha raba no macete do novinho. Tu vai sentar devagarinho no macete do novinho. Tu vai ficar devagarinho no macete do novinho. Do novinho. Ria no beat, cara. Só hit. É Portal Perigoso, só lançamento brabo. E o gigante acordou. E é mais uma do John John. Não tem jeito. Na sentada ela uma prata rebolando. É uma safada, da tapa na minha cara. Me xinga, diz que me ama. Ela pede pra eu empurrar. Diz que quer sentar, ela pede pra eu empurrar. Diz que quer sentar. Hoje eu só quero te empurrar, bota pra sentar. Eu só quero te empurrar, bota pra sentar. Senta com a xerequinha, só lançamento brabo. Na pintada ela uma prata rebolando. É uma safada, da tapa na minha cara. Me esquina, diz que me ama. Ela pede pra eu empurrar. Diz que quer sentar, ela pede pra eu empurrar. Diz que quer sentar. Hoje eu só quero te empurrar. Bota pra sentar. Eu só quero te empurrar. Só lançamento brabo.